Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais um 99 Vidas Bônus, o seu podcast extra semanal pra você que é assinante do 99 Vidas. Mais uma vez estou aqui, Felipe Mesquita, jogando de filho, segue enfermo, segue doente, mas estão comigo aqui pra me ajudar nessa empreitada, Evandro de Freitas. Olá, jovens. E Bruno Carvalho. Oi. Exatamente. Estamos aqui pra mais uma vez trocar uma ideia com você, seguindo aí as perguntinhas da semana lá que a gente tem no Hotmart. Você que é assinante pode mandar pra gente perguntas, sugestões, dúvidas no nosso tópico de perguntas, sugestões e dúvidas que a gente deixa lá na nossa comunidade. Primeira perguntinha aqui do Gabriel Razedori. Por que a indústria dos games valoriza tanto os blockbusters nas premiações e o Oscar basicamente rejeita os filmes de maior bilheteria? Realmente é uma discussão interessante. Eu imagino que ele deve estar, quando ele fala indústria dos games nas premiações, principalmente do Game Awards aí, né, que é a premiação que as mais pessoas assistem e consomem, né, que é organizada lá pelo Jeff Keighley, que a gente tem no final do ano. E, de fato, nos videogames, essa premiação e outras parecidas, claro que a gente tem outras premiações que são mais da indústria, que acho que aí difere bem essa percepção, mas, de fato, elas são mais um concurso de popularidade do que qualquer outra coisa, e no Oscar, não exatamente, né? A gente tem ali filmes que são grandes e de muita bilheteria, indicados a categorias, mas nem sempre eles ganham, né? E aí, vocês acham que tem essa diferença mesmo, ou isso varia da indústria para indústria, ou varia porque é uma premiação muito mais nova do que o Oscar, por exemplo? Eu acho que, né, tem a ver com isso, é. Porque a gente tem, por exemplo, a DICE, a gente tem o Game Developers Conference Awards, que é a premiação da GDC, que são premiações mais da indústria, né? É, e elas variam, por exemplo, lá no... teve o GDC Awards aí, e a melhor jogo tava indicado lá, Cocoon, tava o Dread, tem jogos aí de menos reconhecimento, no sentido de cobertura, né, jogos que não são tão populares assim de público, né, mas que estão indicados, né. Por outro lado também, eu acho que no Game Awards a gente teve lá Alan Wake, Spider-Man, Mario, Zelda, Baldur's Gate, são jogos grandes, mas os maiores jogos do ano mesmo não estavam indicados, né, os maiores jogos em questão de vendas e público foram Hogwarts Legacy, o FIFA, né, o UFC 24 e o Call of Duty, né, e esses jogos não estavam indicados a melhores jogos do ano, né, nem em muitas outras categorias, né. Eu não sei se é só isso, só a parada da popularidade, né? É uma observação interessante, mas eu não sei se eu tenho uma resposta exata. Eu não sei se exata, tem tanta correlação, não é? Porque filme acaba que muito... Tipo assim, às vezes nem é tão bom, mas a popularidade faz ele estourar de venda, mas ele não é indicado a porra nenhuma também, né? Os Velozes e Furiosos da vida. É, exatamente. É. Eu acho que isso fala mais sobre o tipo de evento do que até do público, porque qual que é o evento relevante pro gamer? Aí o The Game Awards é mais relevante pro gamer médio, né? Essas premiações mais técnicas, não é todo mundo que acompanha. E aí no caso do Oscar, ele é o maior evento, só que eles meio que não ligam pro público, é pra academia. Então a academia tá escolhendo, entendeu? Até porque os corpos votantes de ambas essas premiações, comparando aqui The Game Awards e Oscar, são diferentes, né, a composição. No The Game Awards você tem o grupo de jornalistas e... Jornalista. Que do mundo todo aí que votam e os seus corpos editoriais. Enquanto no Oscar, a bancada é composta por atores, diretores, outros profissionais do meio, né? E também críticos. Tem uma mistura maior entre pessoas que criticam a arte, né? E pessoas que fazem a arte, né? Nos jogos é mais a parte da crítica, né? Não tem um envolvimento. No Game Awards, no caso, né? Por exemplo, a DICE e a GDC Awards que eu falei são corpos votantes de pessoas que trabalham na indústria, né? E além de outras aí também. Então acho que talvez a maior diferença seja essa, porque você tá de um lado lidando com a mídia e o outro mais com esse corpo de pessoas que constroem a mídia em si. É, eu acho que tem mais a ver com isso. Então, mas por exemplo, o ano passado, o Mario foi um dos melhores bilheterias. E aí, beleza, não saiu os indicados ao Oscar ainda no momento dessa gravação. Mas lá no Critics' Choice Awards, ele não tava nem indicado. É bem provável que não esteja também, né? E, sabe, será que o Mario vai estar indicado ao Oscar? Com a bilheteria talvez que tem, de animação, sabe? Né? Mas não de melhor filme, né? Não, acho que nem animação. Tipo, no Critics' Choice não tava nem de animação. Nem na categoria animação, é mesmo? Não tava. Caramba. Acabei de olhar aqui, o Homem-Aranha ganhou. Fui confirmar porque eu achei que não era, e realmente. Homem-Aranha, através do Aranha Versus, ganhou. Aí tava, o Menino e a Garça, Elementos, Nimona, Tartaruga Ninjas e Wish. O Mario nem indicado não foi. É, e foi o segundo filme de maior bilheteria do ano, hein? Exato, só atrás da Barbie. É, né? Mas isso aí é óbvio que a pessoal da crítica não vai abraçar Mario, né? Não tem como. Não, mas tá vendo? Tipo assim, não necessariamente ser estourado de bilheteria garante qualquer coisa. Não, principalmente pra filme, que a gente justamente tá falando. Principalmente pra filme não garante nada. Nada. É, mas é o que eu falei aqui, nem nos jogos, né? Os três maiores jogos do ano passado não tiveram presença muito forte no Game Awards. O FIFA tava lá. FIFA e COD. É, FIFA, COD e Hogwarts Legacy. E Hogwarts Legacy não teve nenhuma indicação, eu acho, né? Não, mas o Hogwarts Legacy a gente sabe por quê, mas o FIFA, para, né? FIFA e COD não é jogo pra premiação. É popular, mas aí não justifica também, né? Não é maluquice, pô. Até aí o Messi ganhou a bola de ouro, como é que você explica? O Messi pode ganhar, ele tem talento. Ele perdeu o popular. Eu vou falar o que eu já falei várias vezes aqui em outros lugares na internet. Talvez a gente não deva ligar tanto pra essas premiações. Pra premiação? Não, acho que tem seu valor. Enfim, próxima pergunta do Diego Aparecido Jamaites. Belo último sobrenome aqui. Vários T's e vários I's. Qual jogo vocês me indicariam pra passar milhares e muitas horas jogando no Xbox estilo Ghost Recon Wildlands? Eu não sei estilo Ghost Recon Wildlands, mas... Vocês têm jogos aí que vocês conseguem passar milhares de horas? Quer passar horas? É, milhares? Imagino que seja sozinho aqui. Overwatch. É, no multiplayer. Mas isso é multiplayer, esse Ghost Recon? Ele tem co-op, mas acho que a ideia mais é, tipo, você ficar no mundo aberto, fazendo besteira, assim. Não, se for ficar de bobajada, fazendinha sempre relatada. É, bom. Fazendinha infinito. Qualquer coisa você apaga e começa outra fazenda. Acho que parecido com o esquema do Ghost Recon que ele falou, o próprio Far Cry é um que dá... Que é sandbox, onde você ficar brincando no mundo ali é bem divertido. Eu acho que é um... Peguei a minha, joga a minha recomendação. Joga o Starfield. Ah não, Bruno. Tu jogou bom, pô. Starfield não dá. É o Paris 6 dos jogos. Ah, cara, não sei. É que eu gosto de jogar muita coisa por muitas horas. Principalmente jogo repetido e velho. 1000 horas. Destiny. Vai jogar Destiny. Pergunta aqui do Mikael Gadelha. Sou contador... Provisão vista no geral como sendo muito chata, mas eu amo. Fazer planilha no Excel me acalma, olha aí. Que coisa vista como cada chata vocês gostam. O pior é que eu gosto de Excel também. Aí, eu também gosto. O Excel é mó útil, mano. O Excel nem é chato, Excel é suave, mano. Dá pra fazer tanta coisa foda, meu Deus, me dá um Excel. Né? Me dá dados em um Excel pra eu analisar esses dados. Coisa chata que... Sim, lavar a casa é chato? Limpar a nossa... Eu gosto também, eu gosto também. Muita gente legal, não é, né? Ah, eu adoro, Bruno. Puta, mano, me não, dá não, um mas tô dizendo, no senso comum, não é legal. Então, pô, que da hora, eu vou fazer. Esse bagulho que ele falou podcast, do me acalma, mano. É muito que me acalma também. Tipo, quando eu tô arrumando a minha casa, delícia. Tô longe do meu telefone, nem sei o que tá acontecendo no resto do mundo, meu foco é deixar essa sala aqui arrumada. Mano, eu tô cada vez gostando mais do momento. E o que eu mais gosto é, nessa arrumação, arrumar jardim, cara, mexer com planta. Eu amo mexer com planta. Pô, é, se eu morasse em casa também, seria isso aí. Eu amo mexer com planta. Cheirinho da terra molhada. Porra, eu gosto demais. Sabemos exatamente o tipo de planta que o senhor gosta. Felizmente, com essa eu não mexo. As repercussões legais são muito, muito severas. Perigosas. Só mexo com plantinhas do bem. Coisas de casa que a galera acha chata, eu acho tranquilo. Cozinhar, por exemplo. Tem gente que não quer pisar na cozinha. Porra, me dá uma panela, mano. Cara, sabe um negócio que eu gosto pra relaxar? Desenhar. Eu gosto de desenhar. Ah, eu não sei, nem eu vou ficar devendo, hein, Bruno? Nem bonequinho de palito. E eu tenho, assim, eu compro... Eu sou um senhor de 42 anos que tem caixa de lápis de cor com 24 cores, 48 cores, canetinha, giz de cera. Eu tenho tinta porque eu gosto de pintar em quadro também. Legal, legal. Mas nada profissional, eu faço é pra relaxar hobby. Mesmo, sabe? Hobby, é. Isso é legal. Uma coisa que eu gosto da parada da jardinagem é que é talvez um dos poucos hobbies que eu tenho, porque eu fui talvez aí uma coisa boa pra muita gente, mas eventualmente você vê que é um problema, que eu fui transformando os hobbies em trabalho, né? E você vai ficando sem hobby, né? E aí, pô, essa semana eu tava afim de pegar um jogo pra jogar. Eu tava um mês sem jogar videogame, quando eu fiquei de férias aí. E um mês sem jogar videogame. Sem encostar num videogame, mexer um bonequinho pra frente, tá ligado? Clicar num menu. E aí eu falei, pô, eu quero voltar a jogar os jogos aí, porque tá na hora, né? Tá começando. E comecei a jogar o Prince of Persia. A cabeça do... Da produção de conteúdo. Já começou a ativar, já comecei a fazer bloco de nota, anotar coisa. E, putz, como está a cabeça, a mente não do tava, eu não tava só curtindo, sabe? Isso é ruim pra caralho. É difícil ter essa desvencilhar essas coisas. Isso é muito ruim. E eu até já falei pra vocês isso, que, tipo, trabalhar com jogos hoje em dia quebrou muito o jogo pra mim. É foda, cara. É foda. É complicado. Então, assim, eu gosto desses hobbies que são aparentemente chatos, mas que fazem essa parada de me acalmar. Pergunta aqui do Ricardo Marques Pinto. Doce ou salgado? Mas depende. Pra quê? Pra comer a vida inteira? Depende, cara. Isso, dois, pode ser. Igualmente bons. Pode ser. Salgado, não tem jeito. Quem aguenta comer a vida inteira doce? Não tem como, alimentar cara. Só de doce é foda. Mas eu gosto de... Nossa. Filho, eu matei um panetone no Natal, me dá. Eu amo um docinho também, mano. Da Deola, hein, Bruno? Já comeu o panetone da Deola? Puta que pariu. Não, eu não comi. Eu não sou muito fã de doce, cara. Eu ainda sou... bem, porque se eu fosse, seria eu pior ainda. Eu até comprar, filho. Pô, quando eu tô nas fases aí, Evandro, de não querer não me entupir de calorias desnecessárias... Aí você vai no mercado e compra tudo certinho, só ingredientes naturais, carnes, grãos, só coisas que você sabe que você vai cozinhar, vai comer bem. E aí eu almoço, eu falei, putz, mas cadê aquele chocolatinho? Aquele docinho depois, né? Então, eu já não compro por isso, mano. Na semana que eu tento seguir a dieta certinho, eu como fruta, tá ligado? Aí dá uma amenizada boa. Sempre em toda refeição eu como uma frutinha. Porque gelatina se tiver, zero, mano... Não, que gelatina? Manda gelatina. Te falo, Bruno, o panetone era pesado. E aí, recheio de doce de leite. Mano, eu comi metade na janta e no outro dia a outra metade do café. É foda. Caraca. Não, eu passei o... Doce não dá, mano. Não dá. O dia anterior todo, essa gravação nossa aqui fora de casa, quando eu voltei pra casa de manhã, eu falei, pô, eu preciso comprar alguma coisa pra comer, que eu não tô comendo direito e tal. Eu passei na padaria, eu comprei um bolo de cenoura com chocolate. Ó, vou mandar a foto no grupo aí. Eu comi ele inteiro, fi. Até a gente gravar aqui. Toda hora eu levantava do meu escritório que eu tava fazendo umas coisas aqui, lá na cozinha, comia um pedaço e voltava. Nessas 10 viagens que eu fiz, eu comi o bolo todo. Se tiver, mano... Ó, não é foto de marketing. Ele realmente vem recheado desse nível aí, ó. E eu tava quase passando panetone no rosto, cara. Tanto doce de leite. Olha aí, ó. Sente e tralalá, mas, mano, grande dia. Dormi até feliz. Foi o cabo de um mês aí, 4 fatias de panetone. Caramba, mano, parece que, mano, você passou. É pesado, tá ligado? Parece que você passou com a faca na hora. É ali, como, né? Se tivesse. É como se tivesse. É um pote inteiro de doce de leite. Exatamente. Caramba. Um pote embutido no meio do panetone. Que coisa bonita, meu Deus. Mano, esse dia eu comi legal. Natal, ano novo, né? Essa porra aí. É. Né? 2 meses pra recuperar. Totalmente entregue à desgraça, né? Não, e eu fui na Casa do Norte, já tinha uns docinhos lá de. Mano, que é foda. Final de ano é uma desgraça. Não pode comprar. Fazer que nem drogado, esconder o cartão. Pergunta aqui do Gradmilo Cândido. Eles já estão nos nomes rebuscados. Eu acho que é tudo fake do Bruno, hein, mano? Vocês são do time que deixa a caixa de e-mail zerada ou vivem com a notificação de 300 e-mails sem ler de boas? Nossa, mano. Depende. A minha pessoal, eu já larguei a mão. Depende do e-mail, né? Eu já larguei de mão faz tempo. Sabe por quê? Quantas tem na sua pessoal, Bruno? Não, pessoal, nem sei. Pessoal, não leio. Pessoal, nem leio. 79 mil te pega? Não, eu vou te falar agora, de hoje, na minha caixa do trabalho. 22 mil de hoje. Ah, hoje é foda. Minha caixa de e-mail, pra vocês terem uma ideia do trabalho, eu tenho que limpar ela a cada 2 dias de armazenamento, porque ele estoura, fio. 10 gigas a cada 2 dias. Aí é loucura. Não, eu larguei de mão, eu não vou ler. Não, o trabalho eu mantenho relativamente arrumado. Até eu vou assim, lá deletar. 15 às vezes pra responder e tal. Sabe o que eu faço? Eu pego e mando um filtro assim. Se a pessoa me citou nominalmente... Ele vai para uma outra pasta em que eu vou dar o mínimo de atenção. Se não me citar nominalmente, eu nem leio. Pode ser o e-mail mais importante do mundo. Não me citou, vai pro lixo, porque eu não vou ler. Eu tenho isso em vários grupos. Tipo assim, se a pessoa não me citar, eu não vou ler também, não. Não, é louco. Grupo de trabalho, cara. Porque a moda hoje é fazer grupo de trabalho no WhatsApp, né? Pra galera que não... Pra quem não tá trabalhando, por exemplo, igual o Ivan aí, tá no Promobit, a galera se comunica todo dia, tá lá no Slack, tem os canais Slack e tal. No meu caso aqui, às vezes é por produção, vou fazer o grupo da produção desse vídeo, da produção desse... Aí, mano, se você não me citar o que você precisa de mim, eu não vou ver, porque é 1 milhão dessa porra. Tem um amigo meu que ele também é viciado em criar grupos supérfluos, aí quando você abre o contato da pessoa no Zap, assim, você consegue ver lá grupos em comum, né? Eu tenho 93 grupos em comum com essa pessoa. Caralho, é doideira. Tudo bem que é coisa de... Cara, é uma máquina de pôr em grupo, né? Tudo bem que é coisa de 10 anos dele fazendo grupos idiotas aí, mas é... Toda semana tem um de bobeira. E aí fica nessa, né? E aí eu fico, mano, se você não me citar a coisa que você precisa pra mim, eu não vou ver. É, te manda no privado, porra. Pra que ele vai te citar num grupo também? Exato. Ou isso, né? Ou isso. Uhum. Mas às vezes é de trabalho, né? Às vezes a galera faz isso. É, eu tento limpar, mas... É que chega... Sabe o que pega? Eu tenho que dar um jeito de não... Foda que como é que eu vou aceitar, né? O que me desgraça o e-mail é aqueles e-mails do Google Agenda, Bruno. Convite de reunião. Toda reunião chega um e-mail, tá ligado? E aí é um monte, maluco, um monte de aceitar que tem que ficar dando. Sabe o que ferra o meu? Ah. É porque o meu e-mail é integrado com o Teams. E a gente usa Teams na empresa, tá ligado? E aí o Teams, não só resumo, eu devo estar, sei lá, uns 100 grupos no Teams. E aí ele fica me dando notificação dos grupos, mano. Aí ferra de vez. Caraca, e aí tem coisa automatizada. Não, é loucura. Não dá. Eu falei, não, desisto. Jamais zerarei e não me preocupo. O que eu faço a cada 2 dias? não tá naquela pastinha que eu falei que me cita nominalmente, lixeira, direto, lixeira. Caralho. E aí eu limpo a lixeira, acabou. Eu tenho, quando eu respondo a novo pra respondidos, aí eu tenho uma pasta que chama Standby. E aí eu, é o que eu, supostamente eu vou ler um dia, mas eu nunca leio. Vou, talvez eu responda isso aqui, aí eu movo a Standby, mano, aquela... No, nunca cliquei nela de novo pra ver o que tá no Standby. É aquela dupla sertaneja, nem li, nem lerei. Totalmente. Mas é bom porque eu consigo buscar, sabe? Tipo, ah, eu queria, cara, aquela proposta do Bruno. Aí eu boto um Bruno na busca e acho tá nessa pasta, provavelmente, sabe? Só não apago por isso. Isso aí, então, fechamos mais um 99 Vidas bônus. Muito obrigado a todo mundo que apoia o 99 Vidas assinando. Muito obrigado a todo mundo que manda as perguntinhas pra gente trocar essa ideia. Fiquem de olho lá, sempre tem o tópico das perguntas pra vocês participarem aqui, de certa forma, do nosso programa bônus também. E é isso, eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas bônus. Até semana que vem. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby